andar tranquilo nas streets, sem medo do destino, no rosto um sorriso. Ao contrário do que dizem, só queremos ser felizes. Não temer despedida, vou viver a vida. Soltei essas amarras e encontrei a paz. Palavras ganham asas, então voa rapaz. Queremos todos o mesmo, acordar livres. Matei esse medo, se não amas não vives. Estamos no mesmo barco, é a mesma luta. A soltar o nó da gravata da labuta. Não queremos pés frios, só corações quentes. Não queremos bolsos vazios, só rostos sorridentes. Rezamos pela imortalidade dos nossos. Apesar dos esforços, somos apenas esforços. Queremos ter obras-primas, telas lindas, nunca findas. E partimos com remorsos. Dás boas-vindas ao teu novo eu. Os meus sentimentos, o ego faleceu. Somos todos um, cada um com seu sonho. Há um sonho comum, um futuro risonho. Queremos ser livres, andar tranquilo nas streets, sem medo do destino, no rosto um sorriso. Ao contrário do que dizem, só queremos ser felizes. Não temer despedida, vou viver a vida.